Vamos cantar pra vovó, gente. Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Se atravela de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, iluminava os caminhos de vovó, e sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Mas vide, minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? E se atravela de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era vindo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Quando veio de Angola, era livre na Bahia. Escondia o candeeiro dia, noite, noite e dia. Mas um troco e passoeiro do destino a envolveu. Ninguém sabe até hoje como o candeeiro desapareceu. Vovó chorou e cortou o coração. Não tem mais o candeeiro pra enfrentar a solidão. Vovó chorou, chorou. Para tempos não se via com saudade de Angola, de sua mocidade na Bahia. Vovó chorou e cortou o coração. Não tem mais o candeeiro pra enfrentar a solidão. Vovó chorou, chorou. Como até pois não se via com saudade de foi sua mocidade. Diz-me a Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? São troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Mas virgem, minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola,